energia pulsante, com o som único do DJ Tom Máximo. Prepare-se para uma viagem musical sem igual. Segunda-feira, estamos aqui na Via Show. E claro, a gente agradece o carinho imenso do nosso parceiro Alan Eventos, no apoio agora do Carabao. E também toda a galera do Paysandu Feliz da Vida. Bora começar! Alô! É a última vez que me pego pensando em alguém que não pensa em mim também. Carabao. Juro que eu vou te esquecer. Escuta pra mim, filha! É a última vez, desejo que isso acabe bem. Eu fico sozinha também, esperando você me ligar. É a última vez que eu fiz de tudo por quem não me amava, que eu ligo chorando pela madrugada, porque dei meu amor pra quem só brincou comigo. Vai começar! É a última vez que estou convencida. Só pra começar, toma cima. Tom. Era isso que vocês queriam? DJ Tom, botando todo mundo pra dançar. E bora dançar sendo o som do Carnaval. Eu vou pra festa, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Ultras da som, show de iluminação. Canal no YouTube DJ Tom Máximo. Eu falei! Cadê meus fã-clube no meio desse salão aí? Declarações e você sequer notou. Tento chamar a atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. Vai pra você que já fez de tudo e a pessoa não te deu valor. Eu já fiz de tudo, mas você não vê. Até já tentei. Na batida. Canta, Ruthiette. Decidi não sofrer mais, posso esquecer. Carabal. Você mentiu, enfeitiçou meu coração. Mas descobri que seu amor canal no YouTube. DJ Tomassinho. Máximo. No batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Chega a noite e eu me lembro de nós dois. Bate forte a saudade, não dá pra sufocar. Por onde eu olho, tudo me lembra você. Mas eu tentei, não consegui te esquecer. Sabe que para, o meu mundo para. Quando estou sem você, quando estou sem você. Isso acontece, o homem enfraquece. Mas não foi nada sério, não foi nada sério. Canta, mulher! O amor que eu sentia sumiu. Quando soube, tirei de mim. Meu amor, agora é de qualquer um. Pedi pra voltar, mas na. Quero um conselho, procura outra. Hoje eu mudei, não sou uma trouxa. Oh, oh, oh. Mas a gente acabou. Tomara. Pra jantar naquele restaurante caro, quero te dar um aviso. Eu te juro, não deu. Você me enganou, me deixou triste. Eu te dei o céu, a lua, o meu mundo. Você só me fez sofrer. Você me feriu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Aquela noite eu te esperei. Sentada naquele sofá. Eu tava chateada assim.

fiz uma foto. Alô, Taia! Lembranças do meu coração. Meu amigo Japuna da CL. No sofá da sala. E o Breninho, o Kleber da Quinta do Whisky. Nossa paixão. Carabao. Eu digo as palavras certas. Oh, oi! Eu canto a nossa canção. É só você pegar. Memórias de um filme de amor. Que terminou em traição. Pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo. Leve sua roupa, o quadro da sala, sua liberdade. Leve na sua mala, fico no vazio imenso. E aí, Tec Tec? E o seu filho William Rex? Guardo meu pensamento, me deixe sozinho, eu e o violão. Te deletar do meu coração. Canal no YouTube DJ Máximo. Cansei de ficar sozinho. Na rua não tem carinho. Leva pra casa. E aí, bolão? Sempre fui. Tá aqui com a gente, meu parceiro Bolão, direto de Paragominas. Leva pra casa. E o meu parceiro Miau, a Lua, Filé, todo mundo aqui do Carabao. Aqui estava errado. Cansei de ver o sol nascer, de ter você do lado. Hoje eu sei que me dei sempre a pessoa errada. E o amor que ganhei só eu sei. Não valeu nada. E o aniversário do perito do comércio, Richard, da Sorte Esportiva, e o Gabriel Carneiro aqui do Carabao. Meu amor, é você. Leva pra casa. Toca, Tom Máximo! Quando você foi embora, eu disse pra você: e esse cara só vai te fazer sofrer. Deixe de bobagem, escute o que eu digo. O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia você vai voltar e vai pedir arrego pra ficar. Da Chanel no braço, ou uma sacolinha de supermercado, com dor de cabana no pé, ou até mesmo um chinelo remendado. E o garoto? Com mais de 1 milhão de seguidores, ou mais ou menos conhecida. O pretinho tá chegando lá. Eu ia te amar do mesmo jeito, falando frentemente um às três. Meu amigo Railson Dantas, tá aqui com a gente, alô Railson! Acordando, sorrindo com bom dia, ou com a cara fechada de um mau humor. Risoto, camarão e vinho tinto. E aí, bebê? Um dogão que vende brinde e um refri. Fabrício Pantoja tá na área. Não mudarei o que eu sinto por ti. DJ Tom. E o ganhador da loteria achando que tem sorte. Sou todo, sou eu. 7 bilhões de pessoas no mundo que você me escolheu. Me escolheu. E sobre ser feliz, te amar foi a melhor coisa que eu fiz. E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer. Você. gente acabou de fazer amor, eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Eu juro que nunca pensei. Carabal. Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá. E aí, bebê? Não posso te enganar. Não sinto o mesmo que você. Não posso negar que viaja em seu corpo. Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu rosto. Mas quando bate a noite, a solidão. Alô, Porquinho e o Teba! Pai do Bolão tá aqui com a gente! Ela que eu amo, não vou negar. Juro, não queria te machucar. Eu sei. E aí, David Garcia! Seu coração, e a Luana Nogueira! Pra gente dar certo, Isabela Moraes! Sullivan tá aqui com a gente! Não é você, eu fico com ela, mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente de você. Dela. Se casa é pra valer. Fala aí, meu irmão. Se alguma vez te fiz sofrer. E o biscoito do Come Calado do Tapanã, Pepe, Cafezinho e a Ingrid e o Ranzinho. A sua estupidez já não te deixa ver que você nasceu pra mim. Preciso de você, porque ninguém vai conseguir. E hoje é aniversário da Lua, papai! Hoje tem farofa, tem tudo hoje nesse aniversário. Quem será? Me diga quem será esse cara. Cadê o bolo? Cadê o bolo? Você deitar. Bora, filé! Quem será? Me diga quem será. Diz pra ele do perigo que ele corre ao te procurar. Dom Máximo! Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será? Será que eu vou? Não sei. E aí, romântico Chico? Já lhe abri meu coração. Você me... Maquel Pia, rainha do Pop Live! Com aquele olhar de quem não quer. Quem não viu? O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. O Tenonelo, o Bruno do Equatorial, de Emerson, todo mundo aqui no Carabao. Carabao. Queres tu saber por quem manda e quem foi? Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Se tu tá aqui no Carabao, quem tá lá? Ei! Que existo sem paz. E aí, meu? Coração vivendo a... Hoje ele tá bonito, né, meu irmão? vai te ver. Minha de mim demais. E aí, sapo gerece! O gerente coruja tá aqui com a gente, o Edelanche. Quem foi? E o seu amor aqui do Carabal. Novo rapaz. Mando só para saber que além das mãos chamo você. Hoje é aniversário do Super Choque, meu parceiro. Ele tá no berço hoje, parabéns, Super Choque. Oi? Encontrei paz. Tenho você. Toda a ternura que eu procurei só ao seu lado. Você aqui, quero ter sempre. Você aqui, viva a esperança. Estou aqui no lado do Carabá. Alô, Brenda! Pensamentos, lindos momentos, tava no vento. E a Isa Garcia dos Tremendões da Pedreira e a Branca de Neve do Talibã. Preciso encontrar de uma vez. Do Sem Condições e o Michel. Tristeza que e o Kuda te me acompanha. E aí, até do Detran. Na cama, nesse quarto tão vazio. E a primeira dama. Diga para mim, onde ele se esconde? Soraya. Pensamento, eu desejo de logo voltar. Os amantes. Como lembrança, me aqui. Um sorriso pra me acompanhar. Alambitec. Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. E aí, tia Orelha da RR Lanche? Vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Hoje eu vou sair por aí e o primeiro bar que eu encontrar vou beber. Pra esquecer aquela safada que acabou comigo. Já quieta, mangangá. Hoje eu vou sair sem rumo certo, sem encontrar um bar aberto. Vou beber até cair. Eita, que chifre da sede! Deixei, deu errado. Ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. DJ Nandinho Ultra. Será que tô... Tá na área, Nandinho. Quais? Quinta-feira vou lá. Vivem passando a gente pra trás. Eu e o Mortadelo e o Jefferson Pop. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer a Gabizinha. Meus amigos, aqui é o Papudinho de Jeitão. Fala! Tem um balde pra ti. Hoje eu vou sair sem rumo certo, sem encontrar um bar aberto. Vou beber. Presença do mestre de guerra, treinador Michel Pereira, UFC, isso aqui no Curtindo Carabao. Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei pela pessoa. Terceiro dia, meus amigos, eu procurei. Me lembrava de você. No quarto dia, sem você. E a galera do Padre Lancha aqui ao lado do Carabao. Minha vida, eu quero te ver. Bora ele, brabo. Preciso nunca mais de você. Junto, mano! Sem você, tudo errado, sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso de você. A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Eu sei que você tem saudade, quem é que não tem? Carabao. Os pais dormindo de tarde na casa de alguém. E depois? Depois se beijar no portão, a tremer de prazer e emoção. Daqui a pouquinho a gente vai bater os parabéns a todos os aniversariantes da noite aqui no Carabao. E você tem saudade, saudade demais. Aniversário do Adan. Ué? Nunca, nunca. Alô, Renanzinho! Que foi do seu pai. Que tá quinta-feira tem a bola, Renanzinho. No banco traseiro, nós dois. Aniversário da Jamília. Medo de tudo depois. E tudo era tão inocente como nunca mais foi. Na minha saudade, com você, estou dançando. Num domingo à tarde, um iê-iê-iê romântico. Meu rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu, os olhos fechados. Charlie dos Fanáticos tá na área, papai! Eu sei que você tem saudade. DJ Tom Máximo. Tão bom. Carabao. Se outra vez manchasse meu balão de batom. Balão que ninguém usa mais. O tempo não volta jamais, mas tudo aqui dentro da gente deixou marcas. E aí, meu parceiro Ceará Boxeador? Na minha saudade, com você estou dançando. Num domingo à tarde, um iê-iê-iê romântico. Meu rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu, os olhos fechados sonhando um amor sem adeus. Meu rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu, os olhos fechados sonhando um amor sem adeus. Não foi por acaso que a gente se encontrou. Não aconteceu simplesmente o nosso amor. Já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. E aí, pancadão! Carabal, minha abraço aqui do Tom Máximo. E eu sem saber. Oi? Por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Poxa, abraço a Gabi, a Lili. Nosso Reis e o Márcio William e a Ingrid caso, aqui com a gente. Um acaso. Alô, Mitec. A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você vê tudo que podia de você. Máximo. Parceiro Nito, aí dos guerreiros, velho, alô Agostinho Filho. Aquele que ela disse não amar e me maltratou. Carabal, o furioso do Marajó, a onda sonora que toma conta do norte do Brasil. Feira tem Carabao na Dubai Eventos, o aniversário da banda AR15, e você não vai perder. Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer, dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela no pau. Porrada pra deixar você. O que mais ela quer? Não sei o que pode ser. não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. O que mais ela quer? Nosso amor. Um caso complicado de se entender. Por quê? Que razão? Coisas tão banais estragam o prazer. E aí, professor? Ela vai chorar. Nosso amor é lindo e grande, um encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Viu, parceiro Clavinho? A gente nasceu um outro. Tempo, né? Pois não foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. Que o amor se fez. É o Carabal na Via Show! Hoje eu descobri que é você. O amor que eu sempre sonhei. Talvez seja tarde pra tentar. E aí? Porque você já tem um outro alguém. Nos seus olhos negros, meu amor, a felicidade ri pra mim. Sei que posso te fazer feliz. Você é o amor que eu sempre quis. O que ela tem a oferecer. E aí, DJ, deixou a pressão. E o mundo de Santa Catarina no camarote nós. Oi? Você é meu você quer. E tudo que eu quero é você. Canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Máximo. E aí, meu parceiro Neguinho da Comba junto aqui no Carabao. Te cantar na canção, te cobrir de paixão e tocar em tuas mãos, descobrir pra dançar nesse som e sentir teu coração palpitar de emoção. E aí, Drone? Que se algum dia um sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Ser o melhor de tudo que eu vivi, ser tudo aquilo que esperei pra mim. Que se algum dia um sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Eu vou curtir uma pessoa. Todas as canções que um dia eu fiz pra ti. Vai e segue em frente sem olhar pra trás. E a moça Gida, no nosso final de semana, você, eu fico aqui. Você já acompanha aqui no nosso telão do Carabao. Só digo vai e segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que eu te dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o pop som e ouvindo o fruto sensual. Pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som. Quando eu a convido pra gente sair, ela diz que o meu gosto nunca presta. Aquela moleca que gosta de rock doido. Eu faço de tudo pra descontrair. Presta atenção. Mas ela sempre acaba com a minha festa. E aí? Expresso a minha declaração de amor. E diz que o que é bom sempre vem de fora. O aniversário do Adeu, Leno, Renan, Gaia, Caio Henrique e Alana, Renato e Samuca. Acaba chorando, sozinho, arrependido, quando o amor vai embora. E aí? Fica comigo, que eu te Thiago do Robô. Alô, Bob Multimarcas. Não, eu não vou permitir. Carabao. Mais uma decepção. As armas desse falso amor. Ia ferir um de nós dois. Me leva. Não me leve a mal. Não quero me envolver. A fantasia não deve existir. E o clube da Quinta do Isque. Então, vai subir, Marcelo Henrique! alta sonora. Esse é o trem terra do Pinambá. Vem! Vem! Curtir e dançar, a nova sensação, o estado do Pará. Com o DJ Dinho e o DJ Toninho, no alta sonoro do Tupinambá. Cíntia do Sem Limites está aqui com a gente. Forte abraço aqui do Tom Máximo. Alô Luiz, proprietário do Ninho do Periquito, está aqui com a gente. Vai! Pois eu me ponho a pensar. E dia 1º de dezembro no Ninho do Periquito. Tem Carabao. História de quem ama. Ainda tá muito periquito na canela, meu irmão. Sente, mas sempre eu te amei. Não foi aventura o que existiu entre a gente. Eu só te peço, não me ligue nunca mais. Minha nega. Quero ver-te, eu saber que estás presente. Porque você ainda está em meu coração. Mas tem motivo para voltar a querer-te. E acaso crer que meu amor não vai passar. Mas meu orgulho vai me levar a esquecer-te. Só vivo do que passou. Quero te amar, quero te

professor! Por tanto tempo procurei Carabal. Sentir um grande amor assim. E aí, Rose? Procurava por alguém que me desse amor. Mas sinto que você não quer. Tem medo de se entregar. Como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Foi tudo que eu desejei. E agora? Como é que é? Só não chega aqui, Boquita. E passe o tempo que passa, um dia você vai acreditar. É você, meu grande amor. Siga meu canal, DJ Tom Máximo. Tom Máximo. E ative o sininho.